Geraldo Arrocha. Vem com Landinho, vem com Landinho, mexendo com seu sentimento. Eu era seu, não deu valor. O tempo passou, a fila andou, tudo acabou entre você e eu. O seu egoísmo foi o nosso fim. Não pensou em nós e esqueceu de mim. O golpe tá aí, sou eu quem tropecei. A recaída cancelei. Saudade do teu nego, né? Faz falta o meu cafuné. Cê tá querendo dengo, é? Tá com saudade, né? Tá com saudade, né? Saudade do seu nego, é? Faz falta o meu cafuné. Cê tá querendo dengo, né? Tá com saudade, né? Tá com saudade, né? FF Gravações. Landinho, o pretinho do repertório. Eu era seu, não deu valor. Tempo passou, a fila andou. Tudo acabou entre você e eu. O seu egoísmo foi o nosso fim. Não pensou em nós e esqueceu de mim. O golpe tá aí, foi eu quem tropecei. A recaída cancelei. Saudade do seu nego, né? Faz saltar o meu cafuné. Cê tá querendo dengo, é? Tá com saudade, né? Tá com saudade, né? Saudade do seu nego, é? Faz falta o meu cafuné. Cê tá querendo dengo, né? Tá com saudade, né? Tá com saudade, né? Saudade do seu nego, né? Faz falta o meu cafuné. Cê tá querendo dengo, é? Tá com saudade, né? Tá com saudade, né? Saudade do seu nego, é? Faz falta o meu cafuné. Cê tá querendo dengo, né? Tá com saudade, né? Tá com saudade, né?